de 2025 com perfil disseminado de crescimento. Abre aspas. Enquanto janeiro foi caracterizado pela retomada da produção após um dezembro marcado pela maior frequência de férias coletivas e paralisações técnicas, fevereiro se destaca pelo avanço da produção, possivelmente associado a um processo de recomposição de estoques em diferentes setores industriais, fecha aspas, explicou o pesquisador. Segundo o IBGE, o crescimento da produção industrial foi registrado nas quatro grandes categorias econômicas e em 16 dos 25 ramos pesquisados. Entre as atividades, as influências positivas mais importantes foram observadas em veículos automotores, reboques e carrocerias, que teve aí um crescimento de 6,6% na produção, e também coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que tiveram um crescimento de 2,5% na produção. Nesta última quinta-feira, último dia de pregão na Bolsa semana passada, já que sexta-feira a Bolsa esteve fechada por conta do feriado da Paixão de Cristo, da Sexta-feira Santa. Então, na quinta-feira, a Bolsa de Valores brasileira terminou as negociações com leve alta de 0,05% aos 188.052 pontos. Na semana mais curta, a Bolsa acumulou uma valorização de 3,58%. Já o dólar à vista encerrou as negociações com alta de 0,06%, negociado a R$ 5,15. Na semana, a moeda norte-americana acumulou uma queda de 1,56%. Vamos para a agenda econômica de hoje, meus caros ouvintes. Aqui no Brasil, o relatório Focus será divulgado às 8h25 da manhã, trazendo atualizações das expectativas para inflação, juros e crescimento. Às 10 horas da manhã, será divulgado o PMI, o PMI de serviços de março, que deve oferecer um retrato mais recente do ritmo da atividade no setor. Então, hoje teremos a divulgação do tradicional relatório Focus às 8h25 e às 10 horas da manhã, divulgação do PMI de serviços, já que na quinta-feira ocorreu a divulgação do PMI da indústria. Hoje é dia da divulgação do PMI de serviços. O PMI é a pesquisa mensal. Como estão os mercados globais neste momento? Os mercados acompanham nesta segunda-feira o noticiário geopolítico, com destaque para a coletiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevista para as 14 horas no Salão Oval, ao lado das Forças Armadas. A fala vai ocorrer após novas ameaças de ataque à infraestrutura energética iraniana, caso o Estreito de Hormuz permaneça fechado. Com isso, os índices futuros dos Estados Unidos operam com um leve viés positivo nesta segunda-feira. Na Ásia, os mercados do Japão e da Coreia do Sul subiram, enquanto vários mercados asiáticos permanecem fechados devido a feriados. E na Europa, os principais mercados europeus permanecem fechados devido a um feriado nesta segunda-feira. Os preços do petróleo operam em leve baixa, com o barril do tipo Brent negociado a US$ 108,43. Os bitcoins sobem mais de 2% nesse início de manhã, com cada Bitcoin valendo pouco mais de US$ 69 mil. Eu sou Alan Nascimento, assessor de investimentos da XP Investimentos, e este foi seu Café com Dinheiro dessa segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço para todos e bons negócios. Você acabou de ouvir Café com Dinheiro. Voltaremos amanhã. Agora são 8:03, finalzinho aqui do nosso Bom Dia Notícia, dessa manhã de segunda-feira. Estaremos de volta amanhã a partir das 6:00 e à tarde, logo após, eu converso com o governador, às 13:40, no Boca Quente, parte 2. Vem aí Aloysio Lima e o Rádio Atividades. Um bom dia a todos e até lá. Você acabou de ouvir o Bom Dia Notícias. Bom Dia Notícias. Foram 120 minutos de um jornalismo plural, ético e imparcial. Agora você é um ouvinte bem informado. E voltaremos amanhã aqui no mesmo horário. E o nosso jornalismo não para. Não para. Ainda hoje no Boca Quente em 2 edições. E até lá. Assim como Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler, a Difusora ensina a Paraíba a fazer rádio. Como ótima escola que sempre foi, nossa emissora é responsável pela iniciação de alguns dos melhores profissionais da área, exportados para vários pontos do país. Pioneira, a Difusora sempre esteve na vanguarda em termos de programação e inovações técnicas. Queimamos etapas em nosso crescimento. Dos 1.000 watts iniciais, passamos para 10.000 e depois para 20.000. Nossa potência atual, a maior do estado e uma das maiores do Nordeste. Sem falsa modéstia, tudo o que fazemos repercute. Tanto é assim que nossos programas são copiados sem a menor cerimônia por muitas de nossas co-irmãs. Às vezes nos comunicando, às vezes não. Só é copiado quem tem competência e liderança no que faz. Difusora, a escola do rádio na Paraíba. Você fica agora com mais um programa campeão de audiência na sua Difusora. 60 anos no ar. Oi, meu Jorge Amado, 8:08, mais 5:05 na cidade. É segunda-feira, segundona. 6 meses de abril, ano 2026. Hoje é o Dia Mundial da Atividade Física. Alô, alô, Cajazeiras, bom dia, Brasil, 15ª semana do ano, estação outono. Isso, estamos vivendo a estação outono. Abril azul. A lua de hoje está 81,49% visível. Está na fase cheia. E os aniversariantes de hoje devem rezar o versículo 6 do Salmo 115. Santos do dia, São Marcelino. Nos fatos do dia, em 2009, nessa data, acontecia um terremoto de magnitude de 6,3, atingindo a região da Aquila, na Itália, matando 307 pessoas. Uma semana abençoada para todo mundo. E a frase do dia seguinte: o melhor jeito de começar é parar de falar e começar a fazer. E eu começo a radioatividade de hoje, essa segunda-feira, com o herói da resistência, aqui na número 1 da Paraíba. Difusora Aloysio Lima. Mas olhando as fotos do passado, o habitante do meu corpo, esse estranho dublê de retratos. Talvez até eu já vivesse em algum corpo emprestado, esperando só por você pra reunir meus pedaços. Foi tanta força que eu fiz por nada, pra tanta gente eu me dei de graça. Só pra você. você eu me poupei. Será que o tempo sempre disfarça? Tomaram disso tudo passa. Desculpa as mágoas que eu deixei. Eu chamei a outra alma aos bruxos e vampiros. Quero que eles façam a festa enquanto eu me retiro. Só você sentiu por mim o que nem eu sentiria. Você foi o meu escudo e eu a própria covardia. Foi tanta força que eu fiz por nada. Pra tanta gente eu me dei de graça. Só pra você eu me poupei. Será que o tempo sempre disfarça? Tomaram disso tudo passa. Desculpa as mágoas que eu deixei. Se você ainda acreditar, eu prometo livrar seu corpo, te proteger, te poupar das dores, te devolver o amor em dobro. Não se ama amor em vão. Foi tanta força que eu fiz por nada. Pra tanta gente eu me dei de graça. Só pra você eu me poupei. Será que o tempo sempre disfarça? Tomaram disso tudo passa. Desculpa as mágoas que eu deixei. Legal demais, abrindo-se com o Herói da Resistência aqui na Primeirista da Paraíba, segundona. E aqui você fica sabendo de tudo e de todos os lados. Daqui a pouquinho, o ciclone extratropical avança sobre o Brasil, traz chuva e ventos fortes. Após renúncia de Cícero, Léo Bezerra toma posse como prefeito de João Pessoa hoje. Eleitor tem um mês para regularizar pendências e ficar apto a votar. É aquela marcação cerrada, né? Contra o eleitor. Ou vota ou diz porque não vota, senão vai ser multado, aquela coisa toda. Lucas Ribeiro inicia gestão com posse de secretários no Centro de Convenções de Campina Grande também hoje. E outras informações na marca da exclusividade, que vai ser pauta com certeza em outros programas aqui no seu Rádio Atividades. E se você tem algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, tem coragem? Bote a boca no trombone, faça valer o seu direito. 35, 31, 45, 30, 31 e 32 e ainda tem. Participe no Rádio Atividades pelo WhatsApp 9152-8880 com Aloysio Lima. É comigo mesmo, Rádio Atividades é primeiro lugar em todo lugar, dando notícia de tudo e de todos os lados. Aqui a gente nem inventa, nem aumenta, só comenta. 8:11, 8:11 agora na cidade, 8:11 na primeiríssima da Paraíba. Como vai o tempo e a temperatura? Pra Cajazeiras, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Segundo é clima tempo, a intensidade do vento 4 km por hora. A umidade relativa do ar 98%, a mínima 22, a máxima chegando aos 31 graus Celsius. 8:12, 8:12. Agora os números do mercado financeiro. A Ibovespa no último pregão fechou em alta na última quinta-feira de 2,71%. A compra de moedas, o dólar comercial fechou a R$5,16, com variação de baixa de 0,24%. Já o euro fechou o último pregão a R$6,00 e alta de 0,25%. Aí os números do mercado financeiro aqui no seu rádio Atividade. 8 horas mais 12, 8 e 12. Manchetes dos principais jornais do país. Os principais jornais do país desta segundona. Destaca o seguinte: Folha de São Paulo, estímulos à economia devem superar 740 bi em 2026, ano eleitoral. O estado de São Paulo. Casal Moraes adquiriu em 5 anos imóveis à vista por 23,4 milhões de reais. O Globo de hoje destaca: ex-gestores da área de segurança disputarão eleições em 12 estados. O Correio Brasiliense de hoje destaca: votos do entorno turbinaram a eleição no Distrito Federal. E o Diário do Nordeste, Fortaleza, destaca, partidos medem forças no Ceará. É o que diz aí as manchetes, primeira parte dos principais jornais do país desta segundona. E no tocante ao trânsito da cidade, até o presente momento acompanhando aqui, fluindo bem, um pouco congestionado ali na Avenida Engenheiro Carlos Pires de Sá. Nas demais, também que dão acesso aos bairros mais distantes da cidade, trânsito fluindo bem. Você que está chegando agora à cidade de Cajazeiras, seja muito bem-vindo, uma ótima semana para todo mundo. E das principais entradas até o centro, trânsito fluindo bem e a sinalização funcionando 100%. E aqui sempre, sempre recomendamos a vocês motoristas e vocês que trafegam com motos: vamos respeitar a sinalização. E para a galera que está de idade nova hoje, os parabéns à produção do Rádio Atividade. Parabéns pra você. E tem o que hoje? Abaixado tem voiva, viu, João? Não tenha dúvida, 8h15, segunda hora. Muita energia positiva para todo mundo. Vem com a gente aqui. É só festa, é só alegria. E as informações quentíssimas aqui no seu Rádio Atividade. 8h15. Me espera que eu espero. É rapidinho. Rádio Atividade. A Clínica O Diagnóstico por Imagem realiza exames de tomografia, angiotomografia, raio-x, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea e eletroencefalograma, de segunda a sábado e em horários especiais, atendendo também as mais variadas especialidades médicas. Uma clínica completa para você, com exames e especialidades reunidas em um único lugar. Por isso, prefira sempre a Ultra Diagnóstico por Imagem, seu centro de diagnóstico do Alto Sertão, localizado na rua Dr. José Moreira de Figueiredo, 165, em frente à UPA de Cajazeiras. Agende já através dos telefones 3531-4404 ou pelo atendimento WhatsApp 839-9966-1809. Atenção, atenção! A Prefeitura de Santa Helena informa: foi criado e aprovado o Prêmio Professores que Inspiram, uma iniciativa para valorizar e incentivar gestores, coordenadores e professores das turmas de segundo e quinto anos que participam das avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ao todo, são R$14 mil em premiação, reconhecendo o empenho, a dedicação e os excelentes resultados alcançados. Também foi criada a Bolsa Incentivo para os alunos matriculados na EJA, Educação de Jovens e Adultos, no valor de R$100 mensais, fortalecendo o apoio à permanência e ao aprendizado desses estudantes. Parabenizamos todos os ganhadores do prêmio pelo êxito conquistado e pela contribuição fundamental para o avanço da educação em nossa cidade. Santa Helena, trabalhando por uma educação cada vez melhor. Mais do que um jargão, ligou, pegou, virou tradição. Credibilidade nele todos confia, é sinônimo de sucesso, Sandro Baterias. Surgiu em Cajazeiras, cresceu e expandiu pra toda Paraíba. Chegou a João Pessoa com a sua ousadia. É hora de comemorar, Sandro Baterias. 30 anos de sucesso, história de vitória com amor e alegria. Muitos motivos para comemorar. Ligou, pegou, é com Sandro Baterias. Atenção Cajazeiras e região. Bateu o motor do carro? Não se preocupe. A solução certa é na Retífica Pontual, especializada em motores a álcool, gasolina e diesel. A Retífica Pontual oferece serviços completo com qualidade, confiança e aquele atendimento que você merece. E tem mais, também realizamos soldas em alumínio com excelência. Retífica Pontual, na rua Pedro Américo, número 39, no centro de Cajazeiras. Lá você encontra serviço garantido, preço justo custo e condições imperdíveis, com desconto à vista ou parcelamento em até 6 vezes sem juros. Quando pensar em motor, pense em quem entende. Retífica Pontual, fazendo sempre o melhor para você e seu veículo. Rádio Atividade. Você e o rádio 8:18 na cidade, abraçando essa galera querida da zona rural, trabalhando no pesado, mas com o radinho sempre, sempre firme e fiel, aqui na programação, toda ela completíssima, campeoníssima de audiência em todos os horários. Essa classe trabalhadora brasileira no nível geral, né? Sofrida, mas trabalhando firme e forte e sempre, sempre torcendo para dias melhores, né? Isso mesmo. Muito bem. Só lembrando que a chuva em Cajazeiras de ontem para hoje foi de 11,2 milímetros, o acumulado do ano 993,5. Legal, legal, olha, e o ex-governador da Paraíba, ex-governador agora, né? É João Azevedo, comentou em entrevista à imprensa durante um evento de prestação de contas em sua gestão no Teatro Paulo Pontes, da Fundação Espaço Cultural, sobre a confirmação do ex-ministro e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice-presidente da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a disputa da reeleição este ano. Abre aspas. Fortalece, claro, e foi uma escolha extremamente inteligente do presidente Lula manter Geraldo Alckmin. Geraldo não foi apenas um vice-presidente, ele representou com excelência sua função, especialmente quando o país enfrentou a recente crise causada pela super taxa aplicada pelos Estados Unidos. Ele foi um grande condutor nesse processo, afirmou o ex-governador da Paraíba, João Azevedo. Abraço aqui meu amigo Lira, lá em Campina Grande, Rainha da Borborema. E aí, macho velho, choveu por aí? Também meu amigo Gilberto Rogaciano, Dona Lúcia, Dona Maria Nunes. Ô, povo bom, lá da Rainha da Borborema, obrigado, obrigado pela audiência. E sempre acompanhando aqui a programação da Super Difusora, toda ela líder, líder, campeã de audiência. Muito bem, e aí, ó, você quando tiver com raiva, meu Deus, vou comprar um remédio pra passar. Não, um remédio sabe qual é? Hein? Quem vai dizer qual é o remédio agora é a Aline Reis e Zé Cantor. Qual é o remédio pra raiva? Solta aí, produção. É um piseiro legal. Chama Aline Reis. Aline, sabe o remédio pra raiva? É fazer amor. Na hora da raiva pode até me xingar. Depois de uma briga, partir pra bebida, agir sem pensar. Quem tem dono na rua não é um bom lugar. Tá correndo o risco de tu vacilar. Cuidado com as caronas mal intencionadas. Cuidado com as dadas que tem lá. Só me fala onde é que você tá. Nosso fim já tá na hora de acabar. Volta pra casa, a cabeça boa. Remédio pra raiva é fazer amor. Só me fala onde é que você tá. Nosso fim já tá na hora de acabar. Volta pra casa, a cabeça boa. Só me fala onde é que você tá. Nosso fim já tá na hora de acabar. Volta pra casa, a cabeça dor. Remédio pra raiva é fazer amor. Só me fala onde é que você tá. Nosso fim já tá na hora de acabar. Volta pra casa, a cabeça dor. Remédio pra raiva é fazer amor. Só me fala onde é que você tá. O nosso fim já tá na hora de acabar. Volta pra casa, a cabeça dor. Remédio pra raiva. Esse aí é o Remédio pra Raiva, aqui na número 1 da Paraíba. Agora, 8 horas, mais 22 na cidade, 8:22 na primeiríssima da Paraíba. Lembrando que o Dr. Márcio Studat, ele que é cirurgião oncológico e de cabeça e pescoço, doutor em oncologia pelo Camargo Center, preceptor e coordenador de cirurgia de base de crânio da Universidade Federal do Ceará. Ele vai estar atendendo aqui na clínica do Dr. Ananias, dia 18, o penúltimo sábado do mês. E você deve ligar a partir de agora e marcar sua consulta pelo 96513677. 96513677. E meu amigo Marcão quer ouvir aqui a música no bônus de hoje aqui no Rádio Atividades. Raimundo Fagner, Borbulhas de Amor. Agora 8:24 na cidade. Bom dia. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. De ilusão, sonha coração, não te enchas de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário. Fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Saciar esta loucura dentro de ti. Não há distância que nos separe. Difusora, oi! Educação de qualidade é o nosso compromisso. Com a construção e reforma de escolas, estamos transformando espaços em verdadeiros centros de aprendizado. Eles são climatizados e equipados com tecnologia de ponta. E para garantir que alunos e professores cheguem com conforto e segurança, contamos com uma frota de veículos novos. Por aqui, até a merenda escolar é levada a sério. Nutrição e qualidade fazem parte do dia a dia dos nossos estudantes. Além disso, nossos educadores são valorizados. Recebem acima do piso nacional e antecipadamente, reconhecendo seu papel fundamental na formação de nossas crianças. Prefeitura de São José de Piranhas. Aqui é trabalho que realiza. Você sabia que a saúde do seu sistema urinário e reprodutor merece atenção especializada? O Dr. Marlon Arthur é especialista em cirurgia geral e urologia. Ele oferece tratamento moderno e menos invasivo para problemas como pedras nos rins, infecções urinárias, tumores, incontinência, impotência, ejaculação precoce, fimose, varicocele e muito mais. Também realiza biópsia de próstata e peniscopia com precisão. Atendimentos aqui em Cajazeiras na Medical. Telefone 99412-9191 e na vizinha cidade de Souza, no Hospital Santa Terezinha. Telefone 981-29-7791. Não deixe sua saúde para depois. Agende sua consulta com o Dr. Marlon Arthur. Combine estilo, moda e bom gosto e tenha sempre o melhor resultado no seu visual, porque a JI Calçados e Confecções combina conforto, atendimento e os melhores prazos. Venha ver nossos últimos lançamentos e leve o que você deseja em 12 vezes no cartão e 6 vezes com descontos especiais. Visite a JI Calçados e Confecções. Você vai ver como é fácil usar a moda mais marcante da estação com facilidades incríveis. JI Calçados e Confecções, mais que uma loja, um motivo a mais para ser feliz. Loja JI, em Cajazeiras, Patos e Iguatu, Ceará. JI. Atenção, corra para renovar sua casa, porque estamos nos últimos dias das ofertas irresistíveis do Lojão Rio do Peixe. São móveis eletrodomésticos e camas box com preços mais doces que chocolate. Ventilador Mondial 40 centímetros por apenas R$139,90. Roupeiro com 6 portas, 2 gavetas e pés por apenas R$599. Cômoda 100% MDF com 2 portas e 4 gavetas por apenas R$669. Lojão Rio do Peixe, compre na loja, no site ou no WhatsApp. Luísio Lima. 8h30 na cidade, 25 graus, na minha linda Cajazeira. E abraçando você que está ligado aqui com a gente, você que está no automóvel, você que é taxista, você que trabalha com aplicativo. Dona de casa já está preparando aí aquele rango todo especial, o cardápio do dia. Tem muita gente preparando aquele velho e tradicional baião de dois, arregado aí com o velho Bartô Galeno, hein? Que é uma delícia. É na política, tem tanto do moído, tem tanto do moído. Daqui a pouco eu vou trazer aqui outros moídos aqui pra galera. E a dona de casa Cajazeirense, onde comprar mais barato? No supermercado e panificadora Alves, na rua 21 de abril, que dispõe dos melhores preços da cidade. Variado estoque de mercadorias, além de frutas e verduras, tudo de primeiríssima qualidade. O supermercado Alves aceita todos os cartões e é aberto todos os dias, também nos domingos e feriados, até o meio-dia. Supermercado e panificadora Alves, uma organização Zildivânia Alves. O telefone é o 9398-100. 9398-100. Lá tem promoção todos os dias. Abraçando meu amigo Léo Silva, tá lá em Juazeiro do Norte, terra do meu padrinho Vadecias, toda essa turma boa, Heracles, toda aquela galera do Crato, Missão Velha, Barbalha, e Palmirim, alô Puica, aquele abraço garotão, a Cris em Palmirim, Zé Humberto, pessoal de Umari, maravilha! Meu amigo Dudé lá em Londres, hein, trabalhando, mas com o radinho ligado. We'll be right back. Legal, e agora chegando mais um sucesso pra você curtir comigo aqui na número 1 da Paraíba. É Corpo Nu com Panda, na número 1 da Paraíba. Solta aí, produção. Legal, banda, música bonita aqui no seu Rádio Atividade. Agora 8 horas, mais 37 agora. Aqui, Difusora, a fala do povo. O seu sonho na medicina começa agora. O Centro Universitário Santa Maria está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2026.2. Um curso com nota máxima no MEC que comprova excelência, qualidade e compromisso com a formação médica e com desempenho reconhecido no ENAMED. Inscrições até 5 de maio de 2026. Prova presencial, dia 10 de maio. Agora é a sua vez de ser UniFSM. Garanta sua inscrição e venha construir seu futuro na medicina no UniFSM. Joga pra cima de audiência! Oi, eu sou Josemar de Aquino e sábado estou com você no Gigantão Discotecão do Josemar. Participe! Josemar de Aquino é estourado no Brasil. Aos sábados na difusora. Oferecimento: Lojão Rio do Peixe. Preço baixo em móveis, eletros, cama box e celulares para você aproveitar o doce sabor da economia. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. JI Calçados e Confecções combina conforto, atendimento e os melhores prazos. Loja JI em Cajazeiras, Patos e Iguatu, Ceará. JI, sucesso do Nordeste do Brasil. Gigantão da audiência. legal ter uma renda extra trazendo ainda mais beleza para a sua vida. Chegou a hora de você revender o Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil. Na revenda do Boticário, você faz seus próprios horários. Pode fazer suas vendas online sem sair de casa, tem uma loja e aplicativo exclusivos para fazer suas compras, além de treinamentos que vão te ajudar a vender muito. Não perca tempo, cadastre-se grátis agora em revenda.boticario.com.br. Sua saúde merece uma atenção especial. Agora em novo endereço, o Dr. Enoque Miranda atende em Cajazeiras na Clínica Poli Saúde. Atendimento na área de gastroenterologia e realização de endoscopia digestiva alta. Diagnóstico e tratamento de doenças do trato gastrointestinal, como gastrite, doença do refluxo, úlceras gástricas, diarreias crônicas. Realização de biópsias gástricas e retirada de corpo estranho. Atendimento na Poli Saúde, na rua Comandante Vital Rolim, 1425, centro de Cajazeiras. Marcação de consultas e exames pelos fones 83-3531-1938 ou pelo WhatsApp 99338-3714. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. O engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. Muito mais que empresa. O Grupo Barroso é um grupo que faz acontecer. Com presença em vários setores, o Grupo Barroso cresce com credibilidade, inovação e compromisso com a comunidade. Barroso Autoescola, Citeb, Barroso Estofados e Planejados, Web Rádio Barroso, Barroso Eventos, Barroso Empreendimentos Imobiliários, Linária Corretora de Imóveis e Barroso Emplacamentos. Um grupo que acredita nas pessoas, valoriza o trabalho e transforma ideias em resultados. Siga @ Grupo Barroso e descubra tudo o que a gente faz por você. Grupo Barroso, muito mais que empresas, um grupo que faz acontecer. Aproveitem as ofertas incríveis da Vieira Aço, Casa e Construção. Piso Ravelo 45x45, 23,89. Porcelanato Marmo Estriato 94x94, Castelli, R$53,82 o metro. Tem arame farpado, rancho 500 metros, R$258,99. Tinta Rende Mais, Hidracor, Gelo Neve, R$98,99. Selador acrílico R$79. Compre na Vieira Aço a partir de R$500 e concorra a um carro zero quilômetro. Vieira Aço Casa e Construção, na Avenida Comandante Vital Rolim, em frente ao Corpo de Bombeiros. O mês de abril chegou cheio de ofertas imperdíveis. Na LD Ótica você encontra muitas armações de grau com super descontos. Tem armações da Ana Hickman com 15% de desconto à vista e ainda uma super oferta especial. Armações da linha Fox por apenas R$149,90 e as demais armações em loja com 10% de desconto à vista. Corra pra LD Ótica e garanta já a sua. Aproveite para realizar seu exame de vista com médico oftalmologista. Atendimento todos os dias em Cajazeiras e também às segundas-feiras em São José de Piranhas. E tem mais, parcelamos em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. LD Ótica no calçadão da Tenente Sabino Centro, aqui em Cajazeiras e em São José de Piranhas. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 99332-6682. LD Ótica, cuidando da sua visão com qualidade e economia. Rádio Atividade. Vamos se apaixonar com o Chicão dos Teclados ao vivo. Tem amores da vida que não são pra vida. Agora 8h42 na cidade. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começos que o fim não passa na cabeça. Minha amiga Luciana Rangel é fã dessa música aí. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E aí galera, o cenário político de Cajazeiras ganhou novos contornos nos últimos dias após mudanças aí significativas de posicionamento entre lideranças locais. Os vereadores Alisson Voz e Violão e Lamartes Barro, até então aliados do deputado Chico Mendes, enfim, oficializaram as saídas do grupo de parlamentar e anunciaram apoio ao também deputado estadual Júnior Araújo, que recentemente se filiou ao PP. Bom, a movimentação já era esperada nos bastidores, uma vez que ambos vinham demonstrando insatisfação com Chico Mendes, citando problemas de relacionamento e questões pontuais não resolvidas. Apesar das críticas, o deputado sempre rebateu afirmando que os vereadores eram bem atendidos e que todas as demandas apresentadas por eles eram solucionadas, segundo Chico Mendes. Até o momento, Chico Mendes ainda não se pronunciou oficialmente sobre a saída dos dois parlamentares. Por outro lado, o grupo da prefeita Corrinha, Delfino, também sofreu baixa. Secretário de Articulação Política e suplente vereador Ninha do Frigorífico anunciou sua saída da base aliada ontem, por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais. No texto, Ninha afirmou não concordar com o comportamento dos vereadores recém-chegados ao grupo e criticou a atenção que estaria sendo dada a ele pela gestão municipal. Segundo ele, a decisão de deixar o grupo foi tomada por entender que não havia mais espaço diante da nova configuração política. A partir de hoje, não faço parte do grupo político da prefeita Maria do Socorro Delfino Pereira, pois ela preferiu apoiar quem gravou vídeo na porta da Polícia Federal fazendo denúncia contra ela por diploma falso, do que apoiar quem estava na Câmara defendendo ela de todas as denúncias, diz Ninha aqui na carta dele. Bom, agora, o ex-aliado também deixou claro que não teme perder o cargo e fez questão de destacar sua postura. Tem um princípio político e não é um cargo comissionado que vai me calar. Pode me demitir, prefeita, mas você vai demitir quem no momento mais difícil de sua vida eu estava do seu lado. Ninha gravou um vídeo também ontem anunciando apoio ao pré-candidato a deputado estadual Marcos Heron, ex-prefeito de Monte Aurélio, que anunciou sua filiação ao Partido Verde. E haja moído, o Ninha está revoltado aí, porque os vereadores, verdade, chegaram até na porta da Polícia Federal, vou provar que seu diploma é falso, aquela coisa toda. E hoje, como é que... Acho engraçado, aí onde eu digo a você que o eleitor está em último lugar, isso sempre aconteceu. Ninguém atenta para isso. O eleitor, se não tiver regularizado com a Justiça Eleitoral, não tem direito a penada e nada. Agora eles podem fazer o que quiserem, o eleitor não. Se você chegar aqui e dizer assim que vota no determinado candidato, beleza. Mas se você passar para outro que você não tem nada a ver com a política, aí já ficam lhe criticando, achando que você é isso e você é aquilo. Aí o cara pode mudar de partido, o político pode mudar de partido, apoiar quem ele quiser e fica por isso mesmo, né? Que história é essa, meu? Brincadeira. E apesar de não te comover com o meu sofrimento. Eu só sei que o Ninha está revoltadíssimo. E com razão, ele tem razão, porque quem criticou muito a gestão municipal, que vou lhe perseguir, vou dizer a verdade, hoje está aliado à prefeita. E quem defendeu todo o tempo com mostrando a cara, não tem vez de nada, segundo o secretário Ninha, que é suplente de vereador. Homem é moído e haja moído. A maior saudade. Os políticos todos é sempre procurando a sombra e o eleitor que fique no sol. Tem amores na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começos que o fim não passa. E vem mais novidades aí, eu tô sabendo as novidades que vem por aí. Até meu filho, daqui pra chegar. Quando outubro chegar, a saudade já não mata a gente. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Ô, cajazeiro abençoado. E apesar de não te comover com o meu sofrimento. 8h47 agora na cidade. O sucesso internacional do dia. Voyage, agora 8h47, vamos juntos aqui na número 1 da Paraíba. Yeah. Legal, sucesso internacional do dia na número 1 da Paraíba. 8h51 agora. Sei que você fez os seus castelos. Essa música aí foi Erasmo Carlos, fez em homenagem a Castelo. Falar em Castelo, o embaixador tá na linha aí. Embaixador de Poço, Zé de Moura, Triunfo, São João do Rio do Peixe, agora fechadíssimo com Cajazeiras também, tá? Fechando com Souza, Pombal, Patos, Campinas, João Pessoa e brevemente Brasília, depois aí uma audiência com Trump. É, bom dia, Castelo, uma ótima semana, meu irmão. Bom dia, companheira Luiz, bom dia, seu público ouvinte. A humanidade, o planeta tem que entender que nossas embaixadas são conciliadoras. E apoio. São abençoadas. A metodologia cristã e planetária é viver, perdoar e dividir. E então? Mas muita gente acha que leva para o túmulo os carros que tem, o dinheiro que tem, a recurso que tem. Até fez meu pai, o meu senhor foi conta para nós pagar. É. Não aparece uma desgata para pedir nada, mas deixa para lá. Luiz? Oi. Trago aqui notícias que o funcionário da cidade de Triunfo, Poço Zé de Moura e São João do Rio do Peixe. Triunfo. Entre as 15 cidades da nona regional de ensino da região de Cajazeiras, Triunfo foi contemplado com o primeiro lugar entre os 15 municípios gerenciados no nível de alfabetização, alcançou 92 pontos. Isso elevou os projetos, as ideias, e chegou ao nível 5, que é a nota máxima do Ministério da Educação. O expedito agradece honrosamente aos gestores, aos coordenadores, à secretária de Educação, todos os secretários, porque é humanamente impossível, Luiz, se tocar uma administração solitária. E tem Cristo e os apóstolos, então isso é distribuído nesse sentido. Então, tem um passo na frente com um bom exemplo. E temos que alfabetizar, evangelizar e educar. Enquanto nós fizermos isso, construir sala de aula, destruir os presídios, nossa humanidade vai crescer melhor. E Triunfo está dando exemplo para as políticas públicas educacionais nesse sentido, porque de qualquer maneira é o seguinte, é a metodologia daquela administração é dar exemplo. Veja que no ano 2025 foi a cidade que mais recebeu emenda parlamentar, mais de 13 milhões de reais. passando algumas cidades metropolitanas. E por outro lado, Poço de Edmundo, a primeira vez recebeu o selo social e parceria dos municípios nas políticas públicas para as mulheres. Com muito sucesso, foi realizado na Praça de Juazeirão, de nosso amigo Juarez Saudoso, a manifestação dos caboclos. Aqui é o Judas, lá são os caboclos, numa sábia inteligência muito grande. Lá eles saem nos bairros, nas cidades, representando e levando a cultura mais distante de Tiúm para Porto Velho de Moura e São João do Rio do Peixe. Pagamento em dia, ambas as cidades citadas. Então, de qualquer maneira, são políticas públicas assistidas, desenvolvidas. Expedito tem uma frase mediterrânea que diz assim: quer agradar o povo, traga saúde, traga agricultura, esporte, cultura e lazer e educação, como Laís está fazendo e Luiz Claudino está fazendo junto com Larúcia e toda a sua equipe. Hoje, São João do Rio do Peixe acordou triste, mas a vida é assim, Luiz. Quando você nasce, só você chora e todos sorriam. E quando você morre, é você sorrindo e todos chorando. Então, nós devolvemos tudo de bom que Deus trouxe um embrião chamado Ronaldo Duarte, secretário IMPA, secretário de saúde, que tanto cuidou da saúde metropolitana do Alto Sertão, principalmente no João Dantas Hotel, nos postos de saúde, mais 15 OBS. Mas a natureza, ela não escolhe quem realmente faz as coisas. Então, devolvendo a Deus o tempo que ele nos deu, Ronaldo, com a gente. Mas eu tenho certeza que os clarins dos anjos recepcionarão o nosso amigo Ronaldo com muita paz. Nota de pesar dos prefeitos Laís, Raquel, Pedro, e luto oficial por 3 dias. São João do Rio do Peixe, como é isso? A bandeira ficará hasteada em meu mastro. Então, Pedrito, Laís e Luiz e Larúcia, toda a equipe, nós não choramos, mas vamos guardar boas memórias, porque as oportunidades é necessária. Eu nunca vi Ronaldo com cara feia, eu nunca vi Ronaldo de mau humor, sorriso fácil, uma facilidade da solução em todos os pedidos. Isso, claro, com a anuência do nosso prefeito Luiz Claudino, que tem feito uma gestão extraordinária. E de qualquer maneira, Luiz, eu tenho certeza que o Rádio Atividade também emite nota de pesar. Com certeza. Meu amigo Pedro, todo o corpo administrativo da Cidade de Cajazeira, em nome de José Cavalcante, e nesse microfone mais distante que vá. Quantos, no momento, queria estar nesse momento, mas na qualidade de embaixador, trago o abraço fraterno a toda a família bonzomense e sertanejo, porque Ronaldo, ele tinha um atendimento metropolitano. Um abraço, eu agradeço a honrosa atenção. Veja a vida como é, tantos bens conquistados e nada levado. Tem uma frase aqui no cemitério novo de Cajazeira, aquela frase, minha gente: guarde vossas mentes. Porque para que ódio, para que rancor, Luiz? Isso não vale a nada. Isso. Eu não tenho mais lágrimas para derramar, porque se foram pai, mãe, avós, tios, e de qualquer maneira, por outro lado, nós também temos a nota de pesar do falecimento de Chico Bebem. Nós somos testemunhas. Conheci pra demais. Concluir, menino. Nós íamos muitas vezes lá no centro de treinamento, ver os bebês tocar, e juntava eu, você e Daílson, isso, com aquelas latinhas de doce, tocando nas calçadas, dizendo que era o Chico Bebê. Era ou não era, Luiz? Perfeito, perfeito. Verdade. Então a gente guarda na memória, na fita craniana, os bons momentos que Deus nos proporciona. Pra que tanto ódio, pra se quem? Vosso coração não suporta? É como aquele ditado, Luiz. Chaplin diz assim: sorria uma vez por dia, vamos sorrir diariamente, como Ronaldo sorria direto. Quero agradecer a honrosa atenção, preciosíssimo espaço. O sertão não chora a partida de Ronaldo, mas devolvendo a Deus tudo de bom que ele nos proporcionou aqui na terra. E ele é filho único, Aluísio, filho único, e morava próximo ao SAMU. Mas de qualquer maneira, a vida é essa. São João continua com a sua metodologia crescendo. Muito obrigado pelo espaço, Aluísio, e um cheiro para aqueles que gostam da gente. Os que não gostam, o caminhão de beijo, porque nós não agradamos a humanidade. Um abraço, agradeço o espaço. Estou com saudade de você, meu irmão. Um cheiro, companheiro Aluísio. Valeu, Castelo, um abraço, outro cheiro para você, meu querido. Castelo é uma figuraça, é verdade. Desde menino eu brincava, eu, Castelo, Daílson, uma turma boa ali. Nosso sentimento à família de Chico Bembem, a Daílson, Danusa, da Diana, a toda a família, nossa querida Neves, esposa de Chico Bembem, de saúde memória. E também a toda a família do secretário. Eu não conhecia, mas a informação que eu tinha é que ele sempre prestou um grande serviço. Que os dois estejam num bom lugar. É mais a vida que segue. Agora 9 horas na cidade, 9 horas, abraçando aqui a galera querida lá de Sampa, tem muita gente ouvindo a gente. Com a força do meu canto, esquento seu quarto pra secar seu canto, aumento o rádio, me dê a mão, filosofia e poesia, o que dizia minha avó, mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Muito bem, 9 horas e um minuto, 9191, tá o povo pra falar aí, a galera participando comigo. É, deixa eu ver quem tá na linha aqui. Alô, bom dia. Bom dia, meu João Aluísio Lima. Tá bem, tranquilo, rapaz. Como passou a semana santa, meu irmão? Passou garoto. Bem, graças a Deus, amém. Com a família, com saúde. Eu passei bem com a minha família Dutra, graças a Deus, família Rodrigo. Você tá bem? Beleza. Um abraço pra você, o controlista. Gostei de ouvir a música. Não. Luz Divina, com Roberto Carlos. Oh, manda bem, meu João. Quero dar aula especialmente a minha tia Deolina Dutra, Zé Dutra, todos os Dutra, que está sintonizado no programa. Isso. Cadeira cativa, tá bom? Um abraço para você, o controlista, a Cleide, enfim, a todos meus amigos familiares. Um abraço, boa semana, boa. Uma ótima semana de trabalho, sim, saúde, até a tarde, Deus permitir. Valeu, filho da paz. Sempre com Deus do coração. Amém. Tudo de bom pra você, o controlista. Valeu. Valeu, meu irmão. Já tá rolando a música que você indicou aqui na número 1 da Paraíba, 9393 na cidade. Seu olhar me conduz. amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão, mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz. Sol que brilha à noite, a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Muito bem, agora 9 horas, 9 horas mais 7, 9, 7, 9, 7, recebendo aqui a galera do Boticário para trazer aqui as informações, as promoções do Boticário. Bom dia, meu lindo. Bom dia. Tudo jóia? Tudo bem, Aloysio? Tudo jóia. Foi de Semana Santa, foi boa? Foi maravilhosa. Foi muito chocolate. Isso bacalhau. Mesmo. Diga as novidades do Boticário. Vamos lá, gente. Segundou por aqui, as nossas lojas já se encontram de portas abertas. A loja Centro ficará de 8 às 18, sem horário para fechar de almoço. E a loja Sustentável, das 9 às 21 horas. Então, tem aí tempo de sobra para vocês conhecerem os nossos grandes lançamentos, que é o nosso Florata Rosé Sucré e o nosso deleite caramelizado de Cuide-se Bem. Então, vem em nossas lojas, já passa na calçada perfumada e garantem os seus. Deixa eu falar para vocês que a nossa Bote Prom continua com até 50% de desconto. A perfumaria Clash, ela de R$ 169,90 está saindo por R$ 134,90. Lembrando que esse pagamento pode ser em até 5 vezes sem juros. Acima de R$ 300, tu pode dividir em até 12 vezes sem juros e é qualquer bandeira de cartão, tá? E para você que quer garantir com mais desconto nas suas compras acima de R$ 220, tem o Bote Recicla. Trazendo suas embalagens vazias, tu garante R$ 15 de desconto em nossas lojas. Aí, falar para vocês também que entrou Florata por R$ 129,90, Red Blossom. E a nossa linha Match, para vocês que querem cuidar dos cabelos, começar aquela semana com o cabelo bem cuidado, super hidratado, a linha Match está com até 25% de desconto, tá? Também entrou em oferta o nosso sabonete facial, que é o gel de limpeza de Cica Pantenol mais ceramidas, ele de R$ 84,90 está saindo por R$ 67,90. O nosso WhatsApp oficial é o 0800-744-0010. Por lá, vocês garantem mais desconto. Na sua primeira compra, através do nosso WhatsApp oficial, você garante 15% de desconto. Essas ofertas e muito mais. Gente, quero falar para vocês do nosso super grande lançamento, que foi de Native Spa, Rosas Secretas. Ele que estimula a produção de colágeno em até 67% da nossa pele. É um desejo à flor da pele mesmo. É uma fragrância oriental, muito gostosa. É uma linha 100% vegana e está com 25% de desconto. O hidratante perfumado corporal, ele de R$ 86,90 está saindo por R$ 64,90. Então, fica aquele convite especial para vocês e estarem Malbec garantindo. Next, o Malbec está em promoção. Malbec está em oferta, sim. Malbec Gold está em oferta. Ele de R$ 249,90 por R$ 214,90, Luiz. E o perfume árabe? O árabe, R$ 389,90. Porque o que falar daquela perfumaria, que é o nosso Radia, gente, não existe. Show de bola. De bom. Show de bola. Então, é isso, pessoal. Um cheiro pra vocês e deixo esse grande convite. Valeu, minha linda. Tchau, tchau. E a galera trazendo aqui sempre as promoções aqui do Boticário aqui dentro do Rádio Atividade. Que beleza. Agora 9 horas, mais 9, tudo igual. Volto rapidinho, segura aí. Difusora, a Rádio do Povo. A Dadá Bijuterias abriu a loja Achadinhos da Dadá. Qualquer produto só R$ 9,99. Na rua Epifânio Sobreira. Lá tem de tudo: brinquedos, utilidades domésticas, utensílios para o lar, conjunto de talheres, conjunto de xícaras, canecas, sabonete líquido, jarros de plástico. E lembrando que qualquer peça custa só R$ 9,99. É a loja Achadinhos da Dadá. Na rua Epifânio Sobreira, no centro de Cajazeiras. Vai e confira. Achadinhos da Dadá. Qualquer produto só R$ 9,99. Quando o assunto é economia de verdade, em Cajazeira só tem um nome: Supermercado das Palmeiras. No coração de Cajazeiras tem um lugar que é campeão. Preço baixo todo dia, qualidade e promoção. Cajazeiras e toda a região agora contam com os atendimentos da dermatologista doutora Fernanda Cavalcante, com residência médica pela Universidade Federal de Pernambuco. Atendimento em dermatologia clínica, cirurgia e estética, com tratamentos para pele, cabelos e unhas, além de procedimentos modernos de cuidado e rejuvenescimento da pele. Agende já o seu atendimento em Cajazeiras na Medical, em Souza na Cardiomed e em São José de Piranhas no LACEP. Doutora Fernanda Cavalcante, cuidando da saúde e da beleza da sua pele. Radioatividade. Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada no meu coração, pra morar no beco da decepção. Você foi a Luísio Lima. Agora, 9 horas, mais 9:13 na cidade. Vamos juntos aqui no nosso Rádio Atividades. Trazer logo aqui o signo de Áries, não é isso? Já abrindo aqui a sequência dos signos aqui dentro do Rádio Atividades. Na primeiríssima da Paraíba, você começa a semana esbanjando otimismo e é um ótimo momento para sair da rotina, conhecer um lugar diferente, ou dar uma rejeitada aí nas ideias, passeando ao ar livre. A cor para hoje, o prata, número de sorte 18:47, 36 é o salmo para hoje. Alô, você do signo de touro, meu amigo Pedrão ali do Bar da Graça e tantos os amigos aí que são do signo de touro. O astral é favorável para mudanças, então aproveite para fazer alguns ajustes na rotina, repensar algumas coisas e abrir espaço para novidades. A cor para hoje é o amarelo, número de sorte 36 e 54, e o salmo para hoje é o salmo 12. Para você que é de touro, alô, você do signo de gêmeos, Vênus, aliás, você começa a semana mais sociável do que nunca e tem tudo para se sentir melhor com a companhia de pessoas mais próximas. A cor para hoje é o verde, 6 e 14 é o número de sorte, 42 é o salmo para hoje. Fechando aqui a primeira rodada com câncer. Logo cedo, a dica é focar toda a atenção nas tarefas, porque tudo indica que vai chover serviço no seu colo, hein? A cor para hoje é o verde. Número de sorte, 25 e 34. O salmo para hoje, salmo 43. Vamos ao telefone, né, galera? Vamos ao telefone. 31 45 30 31 32. Alô, bom dia. Oi, Aloysio Lima. Bom dia. Quem é? Bom dia. Aqui é a Jô de São Paulo. Oi, Jô. Guarulhos. Opa. Diga aí. Eu quero... Hoje eu tô completando o ano, né? Meus parabéns. Mais um ano, graças a Deus. Eu e minha irmã Cleonice, que mora em Minas Gerais. Alô, Cleonice em Minas. Rio Vermelho. Parabéns. Luiz, manda um abração lá pra ela. Pra Cleonice, pra Minas Cleonice, Gerais, Cleonice, parabéns Minas pra Gerais, ela. Rio Vermelho. Isso. Nós estamos completando o ano hoje, dia 6 de abril. Muito bem. E eu quero também mandar um abraço pra Luciana, né, que trabalha na loja Narciso. Isso. E pra você, que Jesus te abençoe. Gostaria muito de ouvir a música Roberta Miranda. Qual? Maria. Pronto. Eu quero oferecer também para minha irmã Fátima, no Ciclo Tabuleiro, João, certo. Maria. E para todos os seus ouvintes. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Parabéns. Obrigada, Aloysio Lima. Fica com Deus, Jesus te abençoe. Amém, minha linda. Para você e sua irmã, parabéns, galera de Minas. Cadê os parabéns aí pra galera? Solta aí, produção. E a Machado vai ter o quê, hein? A Machado tem poiva, viu, João? Muito bem, a música que ela indicou foi Roberta Miranda. Maria, solta aí agora 9:16. Não peça pra te explicar que eu não consigo entender. Já faz tanto tempo eu sei. Esperava você.